Saúde. Nos dias passados, muito amplamente te escrevi sobre o meu retorno daquelas novas regiões que procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de Novo Mundo, porque nenhuma delas era conhecida dos nossos maiores, porque é coisa novíssima para todos os que ouviram delas. Bem-vindo, meu amigo e minha amiga. Eu sou o Salviano e você está no América e História. A FIFA foi criada em 21 de maio de 1904, em Paris, com a presença de 7 membros europeus. Em seu estatuto, os 10 artigos que compunham a Constituição da FIFA ressaltavam o papel da entidade de regular e desenvolver o futebol internacional. Ao longo de mais de um século de existência, a FIFA manteve-se muito atenta a essa condição de regular e desenvolver o futebol internacional. Essa regulação permitiu o controle total do futebol praticado no mundo. No entanto, manter sob seu controle a organização do futebol mundial não foi feita sem disputas com o Comitê Olímpico Internacional, especialmente na transição do futebol amador para o futebol profissional. Conforme o futebol expandia-se, ajustes e ampliações de seus estatutos tinham por finalidade dar conta de novas formas de entender o futebol no mundo. Com a expansão, tornaram-se mais comuns partidas internacionais, não somente das seleções, mas também dos clubes. O interesse pelo futebol sul-americano está diretamente vinculado ao bicampeonato olímpico e à conquista da primeira Copa do Mundo pelo Uruguai. Tal presença sul-americana nessas competições produziu uma percepção de que os jogadores desse continente distinguiam-se dos demais atletas europeus, especialmente por sua capacidade de evitar choques corporais e ter o drible como um grande recurso. Tal fato acabava por naturalizar o estilo de jogo, para em seguida associá-la a uma condição da nação e da raça. A FIFA produz um novo estatuto em 1926. Dois pontos são mais bem detalhados nesse documento: as partidas interclubes e a mudança dos jogadores de associações nacionais. O artigo 40 versava sobre os jogos entre clubes de diferentes nacionalidades e informava a necessidade de solicitar uma permissão para a realização da partida pelo menos 14 dias antes da data. Já o artigo 42 integrava o item da mudança de associação nacional por parte do atleta. A normatização vinha no sentido de estabelecer as condições em que a mudança seria permitida. E havia apenas uma única prerrogativa: morar há pelo menos um ano no país ao qual solicitava a mudança. Ou seja, para que um jogador mudasse de um clube de um país A para um país B, ele precisaria antes morar por um ano no país B. Mas se em 26 não havia distinção clara, outro documento, agora de 27, divide os artigos entre amadores, artigo 42, e profissionais, artigos 43 e 44. Essa divisão ficou mantida nos estatutos seguintes, 28, 29 e 31. O item referente aos amadores é o mesmo apresentado no ano anterior. Porém, para os profissionais, havia uma prerrogativa salarial e sem a definição temporal estabelecida, agora para os pedidos referentes somente a amadores. Ou seja, os jogadores profissionais receberiam salário e não precisariam morar por um ano antes de mudarem de clube. Isso mudava todo o conceito de entendimento do que era o futebol. Com a queda da Bolsa de Nova York, ocorrida em outubro de 1929, iniciou-se uma crise econômica de escala mundial, esmagando todas as economias com alguma participação nos mercados internacionais. Por exemplo, o Brasil e suas exportações de café. Em 1929, lideranças da oligarquia paulista romperam a aliança que tinham com os mineiros, a conhecida política do café com leite, e indicaram o paulista Júlio Prestes como candidato à presidência da República. O acordo era que nesse ano a oligarquia mineira deveria indicar o presidente. Em reação, o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, apoiou a candidatura oposicionista do gaúcho Getúlio Vargas. Mas em 1º de março de 1930, foram realizadas as eleições e a vitória ficou com o candidato governista mesmo, Júlio Prestes. Porém, ele não tomou posse, em virtude do golpe de Estado desencadeado a 3 de outubro de 1930. E foi exilado. Às 15 horas do dia 1º de novembro de 1930, a junta militar passou o poder, no Palácio do Catete, a Getúlio Vargas, encerrando a chamada República Velha, derrubando todas as oligarquias estaduais, exceto a mineira e a gaúcha. Na mesma hora, no Rio de Janeiro, os soldados gaúchos cumpriam a promessa de amarrar os cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco, marcando simbolicamente o triunfo da Revolução de 30. Getúlio Vargas tornou-se o chefe do governo provisório com amplos poderes. A Constituição de 1891 foi revogada e Getúlio passou a governar por decretos. Getúlio nomeou interventores para todos os governos estaduais, com exceção de Minas Gerais. Esses interventores eram, na maioria, tenentes que participaram da Revolução de 30. Os efeitos da Revolução não demoraram a aparecer. Ainda em novembro, é criado o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, afirmando o caráter trabalhista no planejamento político de Vargas. A estrutura do Estado brasileiro modifica-se profundamente depois de 30, se reajustando às novas necessidades econômicas e sociais, as quais o governo julgava imprescindíveis. Entretanto, um dos maiores erros da Revolução de 30 foi entregar os estados à administração de tenentes inexperientes. Em 1932, inicia a Revolução Constitucionalista, organizada pelo Estado de São Paulo, que exige, entre outros pontos, a constitucionalização do novo regime. O movimento é derrotado, mas força a convocação da Assembleia Constituinte em 1933. A nova Constituição só é aprovada em 1934, mas nela ficam previstos direitos trabalhistas como salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas, repouso semanal, férias remuneradas e assistência médica e sanitária. Fica exposto nessas ações que as leis do trabalho não eram apenas do trabalho, eram também sociais. E essa mudança do status do trabalhador em geral se reflete também na mudança que ocorria paralelamente com os trabalhadores do futebol. O profissionalismo no futebol brasileiro aconteceu de uma forma lenta, permeada de contradições, precariedades, favorecimentos e permanências. Mas as inter-relações entre trabalho e diversão se apresentam nesse contexto de revolução e luta trabalhista a que me referi há pouco. No final da década de 20 e na década de 30, o futebol italiano começou a importar muitos jogadores da Argentina, do Uruguai e também do Brasil. O êxodo dos craques desses países começou a preocupar, principalmente os argentinos, que tinham nomes italianos e assim ficava mais fácil a inserção dos jogadores nesse país. Os grandes clubes de Buenos Aires se assustaram, todos eles tinham jogadores com nomes italianos. Se aquilo continuasse, o que seria do futebol argentino? Só havia um remédio, o profissionalismo. A onda do profissionalismo veio se alastrando, aproximando-se do Rio, de São Paulo. Os jornais todo dia traziam uma notícia. Tal clube italiano pretendia tal jogador brasileiro. Às vezes não pretendia, era o jogador que dizia para assustar o clube. O clube assustando-se, afrouxaria os cordões da bolsa. Outra coisa era o preconceito contra os jogadores negros e pobres, que era explícito. Muitos clubes não permitiam jogadores negros e nem mulatos nas suas equipes, ainda nesse momento. O que acirrava ainda mais a competição, pois alguns clubes, aos poucos, começaram a receber jogadores negros e mulatos que faziam diferença em campo. Existia, antes de 33, o que era chamado de profissionalismo marrom, que mascarava a remuneração dos jogadores. Os clubes davam um emprego de fachada para os jogadores, que tinham todas as regalias e, muitas vezes, não trabalhavam e só se dedicavam ao futebol. Um dos grandes argumentos para mudar as relações estabelecidas com os jogadores era que essa regulamentação do profissionalismo aparecia como uma solução perfeita para essa crescente tensão racial. Parecia naquele momento que todos seriam beneficiados com a mudança no regime de contratação, nas possíveis negociações dos jogadores, especialmente para o exterior, e na permanência dos jogadores nos clubes. O futebol, no início da década de 30, começava a significar para alguns jogadores pobres, principalmente negros, aqui no Brasil, uma possibilidade de ascensão social, de melhorias das condições de vida. Para alguns clubes, era também a saída na tentativa de conseguir melhores resultados, títulos e reconhecimento. Com o profissionalismo, os clubes lutariam em igualdade de condições. Não perderiam mais jogadores e poderiam formar grandes times. Também poderiam buscar jogadores, fosse onde fosse, brancos, mulatos e pretos. No entanto, se o profissionalismo era exaltado por alguns, não demoraram também a surgir críticas, principalmente da imprensa, que argumentava que, da forma como estava acontecendo, o movimento de profissionalização não passava de um negócio como outro qualquer, e comparava os jogadores com cavalos nos quais se apostava. Para os jogadores brancos das famílias tradicionais, ser jogador profissional no futebol da década de 30 não era um símbolo de distinção. Como revela Mário Filho, o jogador branco de boa família não tinha medo só de se tornar profissional, tinha vergonha também. O medo era de perder aquela vida gostosa de amador. Jogador mandando no clube, jogando a pedido, todo mundo atrás dele, jogue, jogue, e ele se fazendo de rogado. Acabava entrando em campo, sacrificando-se mais uma vez. Teve um jogador atleticano dessa época que ficou fazendo esse tipo, viu? Além desse ponto, temos que pensar que o amadorismo era entendido como algo puro, apaixonado. Se por um lado o esporte era um hobby, algo menor que uma profissão de médico, por exemplo, o jogador que recebesse para jogar poderia ser visto como alguém que não se dava valor. Ainda hoje, essa percepção se mantém nas nossas torcidas, que repudiam jogadores que não se declaram apaixonados pelos clubes que jogam. E os chamamos de mercenários quando eles preferem o dinheiro do clube rival, não é? Dessa forma, podemos notar que a passagem do amadorismo para o profissionalismo representou uma mudança profunda na forma de encarar o futebol. Diversas representações foram disseminadas em vários grupos e começaram a se posicionar de formas diferentes. Todo esse processo, que teve palco principal o Rio de Janeiro, culminou com a organização dos campeonatos de futebol profissional. Mas esse movimento não aconteceu da mesma forma nos diversos estados brasileiros. Em Belo Horizonte, muitos interesses já estavam presentes no esporte nesse momento de transição do amadorismo para o profissionalismo. Apesar de tantas formas de se vivenciar o futebol nesse período, essa prática era também uma diversão para os sujeitos que jogavam e se envolviam com essa modalidade desde a infância, como brincadeira. Nosso América é um exemplo claro disso, uma vez que começou com os garotos brincando no campo da Timbiras. Muitas atividades no início do século XX faziam parte do rol de diversões do povo de Belo Horizonte, como o teatro, o footing, a patinação que acontecia na Praça da Liberdade, o cinema ou outros esportes que eram vistos como hábitos modernos. Contudo, o futebol se destacou das outras atividades, pois começou a atrair muitas pessoas, seja para jogar ou assistir os jogos, para se divertir ou tirar algum proveito material ou financeiro, seja com o objetivo de se relacionar afetivamente ou de competir, seja para se apropriar da cidade como um lugar, seja para descobrir o novo. Mas a tradicionalíssima sociedade mineira não podia aceitar passivamente a profissionalização, e dessa forma muitos argumentos foram utilizados, aumentando sobremaneira as peculiaridades da transição do amadorismo para o profissionalismo no futebol em Belo Horizonte. No Minas Gerais, que é o jornal oficial do estado, de 5 de março de 1933, uma matéria intitulada O Profissionalismo no Futebol expõe a situação em Belo Horizonte. Como nosso meridiano esportivo passa pelo Rio, tudo que lá se esboça ou se realiza reflete-se em Belo Horizonte. Alguns jornais daqui já têm também martelado a questão do profissionalismo, sem resultados, está claro. O profissionalismo no futebol é uma planta que medra atualmente no ambiente das nossas montanhas. Quando muito, flor de estufa que se apresenta algum colorido atraente é por efeito de artifício. Deixa-na ao relento, vivendo à custa do seu próprio poder de nutrição, e morrerá. Vocações manifestas para o profissionalismo não faltam. Um prazer assoldadado é prazer maior, isso ninguém o nega. Mas a moda do profissionalismo é o ouro. E este, a despeito da nossa vizinhança com o Morro Velho, está escasso nos meios esportivos da capital. Francamente, os nossos grandes clubes não suportam outras despesas a mais das que os sobrecarregam no momento. Profissionalizar os seus atuais amadores é lavrar o seu atestado de óbito. Não, não há dúvida. O profissionalismo em Minas é uma planta exótica. Alguns fatos curiosos no futebol em Minas Gerais surpreendem por serem inusitados. Em Nova Lima, um dos primeiros times a se tornar profissional foi o Retiro, em 1933. Contudo, esse time encerrou suas atividades profissionais após 1934, voltando-se para o esporte amador. Enquanto o Brasil inteiro, os clubes se esforçavam para se adequar ao novo regime, um time do interior de Minas resolve fazer o percurso inverso, pois ao conquistar a profissionalização, decide retroceder, assumindo o futebol amador como uma condição de sobrevivência do clube, já que para manter uma equipe profissional, o clube necessitava de muitos recursos. Enquanto o Retiro decidia assumir seu posto no futebol amador, o Vila Nova sagrou-se campeão mineiro de 33, 34 e 35. Não se pode questionar, pelo que foi visto até agora, a importância de Nova Lima e de seus clubes para acelerar a profissionalização do futebol em Belo Horizonte. Uma das possíveis justificativas para o avanço em Nova Lima é a influência inglesa nas primeiras 5 décadas da República, pois os operários nesse período eram obrigados a se filiar ao clube futebolístico da empresa, St. John Del Rey Mining Company. Com a lenta afirmação do profissionalismo, os negócios envolvendo os clubes começaram a ser efetivados. Belo Horizonte, na década de 30, perdia os seus jogadores para os grandes centros, pois os clubes da capital mineira não tinham como pagar os mesmos valores para os atletas. A situação de outros países passou a ser utilizada como parâmetro para apresentar os pontos positivos e negativos da implantação do profissionalismo aqui. O profissionalismo oficializado à maneira do Uruguai e italiano só pode concorrer para consolidar ainda mais o futebol nacional. De acordo com o cronista, o profissionalismo do futebol poderia contribuir para o aperfeiçoamento do esporte sob o ponto de vista técnico. Entretanto, o mesmo cronista ponderava que a situação do Association na Inglaterra é a mais deplorável possível, pois que em vista dos gastos onerosíssimos a que os clubes estão sujeitos para a manutenção dos players. O que é muito importante salientar é que, mesmo se a decisão tomada fosse de viver do futebol, essa escolha estava repleta de pontos positivos e negativos, comportava alegrias e decepções, e que em muitos casos o aspecto econômico não era o principal atrativo, pois a remuneração era ainda baixa e incompatível com as pressões que a dinâmica do futebol impunha. Porém, um fato externo contribuiu decisivamente para diminuir as tensões relacionadas ao profissionalismo do futebol na realidade belo-horizontina. A criação de uma Liga dos Profissionais na capital federal, Rio de Janeiro, foi um passo decisivo para a aceitação do profissionalismo em Minas Gerais. Claro que o quadro não mudou de uma hora para outra, pois as resistências continuaram existindo. Inclusive, isso é particular da história americana, não é mesmo? O ano de 33 chegou trazendo novas perspectivas para os futebolers belo-horizontinos. Os jornais da capital do estado traziam estampados nas suas páginas o movimento que ocorria pelo profissionalismo na metrópole carioca. Apesar das resistências que eram fortes, as notícias demonstravam naquele janeiro de 33 que o amadorismo já não era predominante entre os dirigentes dos clubes e entre os atletas. Os argumentos pelo profissionalismo foram diversificando-se, ampliando-se, ganhando novos entusiastas e aumentando a adesão dos clubes. Assim, o profissionalismo foi implantado no Rio de Janeiro com a fundação da Liga Carioca de Futebol, depois de uma votação apertada. Em São Paulo, segundo o jornal Estado de Minas, a notícia da implantação do profissionalismo foi recebida com geral alegria. Paradoxalmente, ao movimento que ocorria no Rio e São Paulo, e confirmando um estigma que atribuiu ao mineiro uma característica de ser conservador, foi fundada em Belo Horizonte a Liga de Amadora de Futebol. Na reunião de fundação da nova entidade, o Atlético, representado pelo seu presidente, Dr. Tomás Naves, sugeriu que a nova agremiação tivesse o nome de Associação Mineira de Esportes, enquanto o América, também representado pelo seu presidente, Dr. Clóvis Pinto, defendeu o nome de Liga de Amadores de Futebol, o qual foi, depois de submetido à aprovação pelos clubes, foi contemplado com a maioria dos votos. A partir dessa reunião, a divergência entre os presidentes de Atlético e América ficaria ainda mais visível e foram explicitadas pelos jornais. As desavenças não eram meramente pessoais, pois o que estava em jogo eram pontos de vista antagônicos sobre os rumos do futebol no estado. Com o decorrer das semanas, naquele ano de 33, o que parecia inviável até aquele momento começou a ganhar repercussão e notoriedade. A implantação do profissionalismo no futebol de Belo Horizonte passou a ser um tema novamente apreciado. Apesar de haver um movimento encabeçado pelo presidente do Atlético, havia também uma descrença. Jogadores e da sociedade em geral que esse propósito fosse atingido. O Estado de Minas mostrou-se favorável à implantação do profissionalismo, imbuído do desejo de ampliar a discussão sobre o mesmo no Association Montanhês, lançou uma enquete entre nossos esportistas, a partir da seguinte indagação: praticável a implantação do profissionalismo no nosso futebol? O primeiro a responder à enquete foi o presidente americano, Dr. Clóvis Pinto, que escreveu: não temos renda para profissionais, não temos ardor pelo profissionalismo e, por fim, não temos necessidade de profissionais. Um time de profissionais somente nos grandes centros, com elementos que, para manterem seu estado físico, têm necessidade de uma alimentação e modo de vida adequado ao esporte que se dedica. Mas alguns clubes começaram a manifestar abertamente apoio ao Atlético para a implantação do profissionalismo em Minas Gerais, como foi o caso do Tupi de Juiz de Fora, do Retiro de Nova Lima, que eu citei há pouco, do Palestra de Belo Horizonte e do Siderúrgica de Sabará. Com a adesão desses clubes ao movimento pelo profissionalismo na cidade e com o consequente esvaziamento das equipes participantes no campeonato, coube à Liga anunciar o adiamento do certame até a situação ser normalizada. Assim, em 29 de maio de 1933, foram realizadas duas reuniões, uma na casa do presidente do Atlético e outra no Conselho Superior da Liga Amadora de Futebol, a LAF, que determinaram a mudança do futebol mineiro para o profissional. Estavam presentes o presidente do Atlético, Dr. Tomás Naves, do América, Clóvis Pinto, do Palestra, Miguel Perrella, do Vila, Castor Cifuentes, e o presidente da LAF, Heitor de Souza. O presidente americano reiterou sua convicção no amadorismo, mas foi voto vencido. O receio de muitas pessoas naquele momento de transição era de que a União Esportiva de Minas se rompesse mais uma vez, tal como ocorrera no decorrer dos anos de 31 e 32. Pelas posições assumidas pelo América e pelo Vila, havia um grande temor que a resistência dos dirigentes desses clubes colocasse entraves à concretização do futebol profissional em Minas Gerais. No entanto, o Vila apoiou o profissionalismo. E o presidente do América, sozinho, mas sem deixar de demarcar sua posição, rendeu-se à medida. Por causa desse aceite, a diretoria americana renuncia, contrária ao novo regime. Mas após a reunião com o conselho deliberativo do próprio time, fica decidido que o América aceitaria a nova posição somente para efeito externo, não adotando na prática, e com isso a diretoria volta aos seus cargos. Muita ingenuidade? Sinceramente, eu não sei o que pensar. Para manter o América como um clube adepto do amadorismo, a diretoria não poupou esforço. Com esse intuito, reuniu seus jogadores e anunciou uma proposta para que os mesmos defendessem as cores do clube sem a necessidade de remuneração e contratos, mantendo assim a primitiva fórmula amadorista no profissionalismo. Porém, o pequeno número de interessados presentes na reunião não chegaram a uma resolução que viabilizasse os objetivos da cúpula americana. Em junho, a LAF muda seu nome para AME, Associação Mineira de Esporte, igual o presidente do Atlético queria. E os presidentes do América e Atlético voltam a fortes discussões. Em virtude da mudança para o profissionalismo, era necessário que os clubes fizessem contratos com seus jogadores, e o América se negava. O América encontrava-se acuado, mas procurava de todas as formas defender-se dos ataques que sofria e ameaçou levar o caso aos tribunais, pois, segundo o parecer da nossa diretoria, o Conselho Administrativo da Federação não podia determinar obrigatoriamente a realização de contratos entre clubes e jogadores. O Mineiro estava prestes a começar e naquele ano ficou decidido a disputa de dois títulos simultâneos, o da própria cidade, Belo Horizonte, e o estadual. O campeonato foi disputado por três clubes da capital: América, Atlético e Palestra, outros três de cidades vizinhas, Vila e Retiro de Vila Nova e Siderúrgica de Sabará, e outros três de Juiz de Fora, Sport, Tupi e Tupinambás. Era um desejo antigo de se determinar quem era o campeão do estado, já que o campeonato de Belo Horizonte existia desde 1915 e o de Juiz de Fora desde 1918. Então fizeram um regulamento onde as partidas contra as equipes de Juiz de Fora não contavam pontos para o campeonato da capital, mas contavam para o campeonato estadual. Foi um campeonato meio esquisito. Foi disputado um sistema de pontos corridos com turno e retorno. No final, o Vila se sagrou campeão e foi o primeiro campeão estadual e profissional. Mas o campeonato começou no dia 18 de junho, justamente com o clássico das multidões, Atlético e América, e ainda por cima no campo do adversário. Só que as multidões não compareceram, porque ninguém sabia se o América entraria em campo por conta das discussões acerca do profissionalismo. Mas o América comparece e, infelizmente, perde 3-2 para eles. Então, em 22 de junho, nova reunião, onde o América é notificado de que, caso não faça contrato com seus atletas, será excluído da divisão profissional. Mais discussões e impasse. Até que os presidentes do Atlético, Palestra, Vila, Retiro e Siderúrgica mandam um ofício ao América fazendo um apelo para que fosse respeitada a decisão do conselho da AME. E, finalmente, o América se enquadra. Se enquadra, mas não se conforma. Em um protesto ingênuo, como sua convicção no amadorismo, muda suas cores para o vermelho e branco e assim fica por 10 longos anos, somente voltando a ser alviverde em 1943. Mas isso é história para outro programa. Foolish games you keep playing might work with somebody else, but I could have told you right from the start, no man's a man enough to break my heart. If you don't come tonight, think you'll give me a fright. Tell you what I will do, I'll put on my best gown and go painting this town. Maybe I'll cry over you. Listen, Jack, your sweet Jill will be out with some beer. Maybe I don't cry over you. O América História tem a pretensão de contar um pouco dessa longa caminhada no nosso coelhão. Cada episódio vai contar um ano da nossa história, exaltando suas vitórias, recordes, celebrações e homenagens, mas também com suas derrotas, seus erros, suas provações, sempre contextualizando com o que de mais relevante aconteceu nos diversos períodos da história em que ele esteve presente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com algum amigo, seja ele americano ou não, e comente. O mais importante de tudo é você escrever o que você achou. Abraço e até a próxima.